Oi, gente. Boa noite. Eu vou ficar em pé até para que todos os que estão aí atrás possam me ver, tá bom? O que eu vou falar para vocês, a mensagem que eu vou trazer, tem até a ver também um pouquinho do que a Sônia falou. Foi até bom essas músicas que ela colocou. Porque eu ouvi muito essas músicas quando eu estava bem evangélica. Então, eu ouvia bastante essas músicas. Essa então, da Alda Célia, Eu Posso Ir Além, nossa, era a que eu mais escutava muito, bastante. Essas músicas, essas duas músicas, tanto a da Cassiane quanto a da Alda Célia, me ajudaram bastante, muita coisa. As mensagens que elas traziam e que eu sempre pensava na minha trajetória quando eu comecei a minha caminhada de conhecer a Deus, de sabia que Deus existia, né? Mas eu não conhecia Deus na intimidade. E eu aprendi uma coisa na religião evangélica, que você só conhece a Deus na intimidade, não adianta você só ler a palavra, você pegar a Bíblia, estudar a Bíblia, conhecer a história da Bíblia, conhecer a história de cada uma passagem que está ali na Bíblia. E eu estendo isso para a história de qualquer livro que você vá ler, independente da religião. Tem uma história por trás daquele livro, então que você acaba sempre indo em busca da história do que está por trás daquele livro, quem foi, quem era o espírito, ou quem foi o médium que foi utilizado. Então não adianta você ir atrás da história para poder querer saber mais sobre a vida do médium ou a vida do espírito que trouxe tudo isso, se a mensagem, se você não colocar dentro de você. Então, quando você não coloca a mensagem, você não absorve aquela mensagem, você não traz aquela mensagem para dentro de você, porque há uma diferença em você internalizar as mensagens pelo intelecto humano e você absorver a mensagem com o coração. Há uma diferença muito grande do intelecto para o coração. Então, o intelecto, ele vai fazer, vamos dizer assim, um entendimento, ele vai buscar o um entendimento daquela mensagem. Mas a compreensão mesmo, a verdade do que está para aquela mensagem, para que ela possa cumprir o papel dela dentro de nós, é com o coração. Por isso que Moisés, ele levava, quando ia até Faraó, ele levava a mensagem de Deus para Faraó, mas Faraó só recebia no intelecto, não recebia no coração. Por isso que na Bíblia a gente fala que Faraó, ele tinha um coração de pedra, né? Muitas pregações evangélicas você escuta dizer que o Faraó, ele tinha um coração de pedra. Por quê? Porque como ele não recebia aquelas mensagens no coração dele, qual era a compreensão? O cérebro dele poderia ter um entendimento, mas a compreensão mesmo daquela mensagem, que é o que entra, ele não absorvia. Mas por que que ele não absorvia? Uma das coisas que eu aprendi muito na minha caminhada e que eu gosto muito de agregar tudo que eu aprendi, um pouquinho da religião evangélica, um pouquinho do espiritismo, do kardecismo, um pouco da Umbanda, um pouco do budismo, um pouco do xamanismo, e assim vai, um pouquinho do conhecimento que eu vou obtendo de cada um deles. Eu gosto de agregar no sentido de me ajudar para que eu possa me melhorar ainda mais. E uma das coisas que eu utilizo sempre, que é o principal para mim, é o fundamental, sabe? Que é o que me faz realmente aprender a ter comunhão com Deus, aprender a conhecer a Deus. Porque uma coisa é eu falar aqui para vocês sobre Deus, e outra coisa é vocês chegar em casa e colocar em prática tudo que eu vou falar aqui hoje para vocês, para que vocês possam ainda mais no dia a dia de vocês exercitar essa intimidade com Deus, essa comunhão com Deus. Porque você pode estar ligado a Deus, você pode estar em sintonia com Deus. Mas entenda que comunhão é diferente de você estar ligado, estar em sintonia, tá? Eu tô ligada com Pedro. Eu tô ligada energeticamente com ele, assim como eu tô ligada energeticamente com cada um que está aqui. Cada um de vocês que estão aqui, nós estamos ligados energeticamente. Mas isso aqui que nós estamos tendo hoje, cada um aqui conosco e nós com vocês, se chama comunhão. Se chama comunhão. É onde nós, unidos, ainda mais nos conhecemos. Onde vocês podem estar olhando aqui para mim, estar escutando o que eu estou falando. E nessa troca aqui, nessa comunhão, eu acredito que o que eu estou falando para vocês, nessa comunhão, nessa troca de energia, eu acredito que vocês estão sentindo, até mesmo aqueles que estão assistindo, esse momento que vocês param para assistir, nos assistir, é um momento de comunhão que vocês têm conosco. É um momento de comunhão que vocês têm com a casa, plataforma de oração. E por que que eu estou falando isso? Porque justamente para eu chegar aonde eu quero chegar, a comunhão com Deus, a intimidade com Deus. Como eu falei, estar ligado a Deus, estar o tempo todo sintonizado com Deus é diferente de você ter comunhão. Você só tem comunhão quando você para aquele momento. E você vai se dedicar realmente a conversar com Deus. Você reserva o seu tempo, do seu dia, aquele teu momento, ele é para Deus. Vocês não reservaram, você sabe que o compromisso aqui com a Casa Plataforma de Oração, hoje é às 19 horas. Vocês não vieram até aqui? Vocês não reservaram, não tiraram o tempo de vocês, não separaram o tempo de vocês para estarem aqui. Assim como aqueles que sabem que os vídeos entram todo dia às 8 horas da manhã, e aqueles que podem param aquele tempo 8 horas da manhã para poder assistir a casa, a plataforma de oração, assistir o vídeo. Então vocês não tiram, não reservam esse tempo, ou qualquer um outro horário. Ter comunhão com Deus é quando você para tudo que você está fazendo. Jesus não parava? Jesus não tirava um tempo para estar indo para o monte orar, o que que vocês acham que ele estava fazendo quando ele estava orando, quando ele tirava aquele tempo para orar? Ele estava ligado o tempo todo a Deus, mas ele tirava todo dia, todo momento, ele tirava um momento que era ele e Deus, ele e o Pai. E isso a gente não faz. Por isso que muitos escutam falar de Deus, por isso que muitos escutam esses ensinamentos e não recebem. Por quê? Porque não param para ter comunhão com Deus. Aí diz assim: ah, mas você está falando de uma forma evangélica. Não. Ramatiz, na época que ele estava aqui encarnado, como mesmo? Quando ele estava aqui, qual era o nome? Merihá? Do Akhenaton. Como Merihá, ele tirava o tempo dele para estar com Deus, para ter comunhão com Deus. Akhenaton, a mesma coisa. Os profetas, a mesma coisa. Chico Xavier, o que que vocês acham que Chico Xavier fazia? Então, gente, não é um conceito evangélico. Porque se fosse uma prática evangélica, então nem Jesus teria feito. Porque esse foi um dos maiores princípios que ele nos trouxe. Porque para você poder trabalhar os outros atributos do ego dentro de você, você tem que ter comunhão com Deus. Porque uma coisa é eu trazer o conhecimento para vocês, vocês escutarem tudo que está sendo dito aqui, tudo isso que é falado aqui. E só vai receber verdadeiramente com o coração. Só recebe com o coração. E o coração, ele é quebrantado, vamos colocar assim, em comunhão com Deus. Porque, vou falar uma coisa para vocês, quando você começa aprender a ter comunhão com Deus, você começa a aprender, nessa comunhão você começa a conhecer a Deus. Você para aquele tempo para orar, e você para aquele tempo para conversar com Deus. Não vou nem falar orar, para você conversar com Deus. Quando você quer tirar aquele tempo para se abrir para conversar com Deus, uma coisa posso falar para você. Deus, como diz que fala assim, ele é um Deus de amor, mas ele também é um Deus de justiça. Mas eu vou além. Não é que ele seja um Deus de justiça, eu vejo ele como um Deus de amor. Mas é porque a justiça faz parte de que nem quem Deus é. Então, não é que ele seja somente eu. Tenha somente esses dois atributos. Deus tem muito mais atributos do que somente justiça e amor. E sabe como você começa a conhecer, quando você começa a conhecer os atributos de Deus? Que são, vamos dizer assim, esses atributos, eles estão no nosso espírito, de uma certa forma. E você começa a conhecer um pouco dos atributos de Deus, que são os mistérios dele, e que não é dizer assim: ah, nós não nos foi revelado porque não nos compete saber. Muito pelo contrário, eu penso. Eu acho que a gente só não sabe porque a gente não busca conhecer a Deus. A gente não busca conhecer verdadeiramente os atributos de Deus. E como é que é isso? É através dessa intimidade que a gente vai criando dia após dia. No início, quem não está acostumado, pode parecer um pouco estranho, mas conforme você vai realizando essa intimidade dia após dia, conversando, daqui a pouco, quando você vê, você sente até falta. Você sente falta disso. Eu lembro de uma historinha de um irmão, que eu até falei isso aqui uma vez, eu vou falar hoje de novo. Era a forma como ele tinha de ter intimidade com Deus. Ele não sabia orar. Como eu falei, gente, a nossa oração é a nossa intimidade com Deus. A nossa oração é a nossa intimidade com Deus. E ele não sabia. Mas ele, todo dia de manhã que acordava, a primeira coisa que ele falava, ele dizia: bom dia, Jesus. E ia trabalhar. Dia seguinte, ele acordava: bom dia, Deus. E ia trabalhar. E assim ele seguiu a vida inteira dele, assim, era a intimidade que ele tinha com Deus. E naquela intimidade que ele acordava, ali nesse bom dia, ele foi criando intimidade com Deus. Por quê? Porque ele foi aprendendo a sentir Deus nesse bom dia. E como é que ele aprendeu a sentir Deus nesse bom dia? Aprendendo a olhar para dentro dele. Porque toda vez que ele dava bom dia, experimenta fazer isso. Se não sabe como, acorda de manhã, todo dia. E não com a mente, mas com o coração. Dê um bom dia a Deus. Dê um bom dia a Deus. Acorda todo dia, teu primeiro pensamento seja Deus. Cria esse momento de intimidade antes de qualquer coisa do seu, de realizar qualquer tarefa do seu dia. Bom dia a Deus. Todo dia, todo dia, todo dia. E vê o que, que vai acontecendo no seu interior. O que, que vai acontecendo dentro de você. De que forma você vai mudando. Começa a se perceber. Começa a perceber aquilo que Deus mesmo, na sua essência, porque a essência dele está em nós, ele vai te mostrando. Tudo sobre você. Na sua essência, ele começa a mostrar tudo dentro da gente. Nesse momento de intimidade, nesse momento de comunhão. Então, se não sabe, começa com um bom dia. E dali, vai deixando acontecer. A intimidade é isso. Eu não tenho vergonha de falar as coisas que eu penso para o Pedro. Eu não tenho vergonha de ser quem eu sou para ele. Assim como também eu não tenho vergonha de ser quem eu sou aqui para vocês. Eu sou isso aqui que vocês estão vendo. Eu não tenho vergonha de ser quem eu sou para Deus. Então se mostre para Deus. Deixa Deus ver você. Por mais que as pessoas falem assim, a gente fala, eu vou falar assim para vocês. Deus, ele conhece tudo da sua vida. Deus, ele sabe quem você é, o que você pensa, o que você não pensa, onde você pensar, o que, como você acorda, como você dorme, o que você sonha, o que você não sonha, quando você desdobra, quando você não desdobra, quando você levanta, quando você senta, quando você deita, quando você vai tomar banho, quando você vai fazer as suas necessidades, que você vive no seu passado, tudo isso, eu posso falar, tudo isso, Deus conhece você. Mas você já parou para pensar que eu falar isso, muitas das vezes, essa realidade, a ficha dessa realidade, ela custa cair? Ela custa cair que Deus te conhece? Então, quero que vocês parem esse momento e pensem nisso com o coração, não com a mente. Quando eu falar para você, Deus te conhece. Deus sabe quem você é. Deus sabe quem é o espírito que habita o seu corpo. Então, por que que a gente vai ter vergonha ou medo? Porque muitos têm medo de ter essa intimidade com Deus. De ter esse momento com Deus. Eu falo isso porque eu, no meu início da caminhada, eu pensava assim, meu Deus, o que será que Deus vai pensar de mim sobre isso, isso, isso, isso, isso, isso, isso, isso. Por causa disso, disso, eu pensei isso, isso, isso, isso. O que será que Deus vai pensar? A gente pensa essas coisas. Vão me dizer que não? A gente pensa. Mas por que que a gente pensa? Porque no fundo, no fundo, a gente não conhece Deus. E quando eu falo conhecer Deus, gente, eu não estou falando dessa questão universo, cósmico, não. Eu estou falando da essência de Deus dentro de cada um de nós. Porque foi isso que Ele fez quando nos criou. Quando diz que Deus se tornou carne, nós não somos essência de Deus? Nós não somos centelha divina? Não viemos dEle? Então, por que que Ele não se tornou carne? Se Ele está em cada um de vocês aqui. Entendem? Quando a gente passa a ter realmente um entendimento, quando fala que Deus se fez carne e que a gente acaba interpretando ao pé da letra. Mas por que que interpreta ao pé da letra? Só mente, só intelecto. Porque se tivesse comunhão com Deus, não interpretaria ao pé da letra. Eu, durante muito tempo, interpretei ao pé da letra. Muito ao pé da letra. Hoje, meu coração, ele já não é mais de pedra. Porque a gente passa por isso. Até a gente aprender a ter um coração de carne. O que que quer dizer um coração de carne? Vamos lá. Vamos fazer a interpretação disso. Com o conhecimento que vocês têm hoje, que foi trazido até vocês hoje. O que que quer dizer um coração de carne? Vocês sabem me falar? Se colocar no lugar do outro. Alguém sabe o que quer dizer ter um coração de carne? Não, coração de carne é justamente o contrário de você ter somente intelecto. Gente, coração de carne é o coração espiritual. É o coração espiritual. E quando fala carne, é o sentimento. Qual é o chakra que está aqui? Esse chakra cardíaco é relacionado a quê? E as emoções é relacionada aqui também? Quando elas são transmutadas? Sentimentos. E os sentimentos são atributos do quê? Do espírito. Entendem por que se a gente fala coração de carne e não de pedra? Então, quando a gente associa isso aqui a isso aqui. Quando você ama alguém, Quando você se alegra, quando você fica feliz, aonde você sente primeiro? Não é aqui? Quando a gente fala com o coração, o coração sim, coração do espírito, chakra cardíaco. Não o coração, um órgão fundamental para o nosso organismo, para esse corpo aqui se manter vivo. Um, dois. Então, gostaria que vocês pensassem sobre essa mensagem e criassem um hábito de prestar mais atenção, não só nas mensagens, e passar a prestar mais atenção também em conhecer a Deus. Quer conhecer a Deus? Conheça-te a ti mesmo, porque você é a essência de Deus aqui na Terra. Você é a centelha divina aqui na Terra. Para conhecer a Deus, você tem que se conhecer e não perder tempo de conhecer o outro. Quando você conhece, começa a conhecer a si mesmo, você começa a conhecer a Deus. Aí você começa a entrar no propósito de vida que Deus tem para você. E qual é o propósito de vida que Deus tem para todos? Evolução, ser um instrumento, servir a Deus acima de si mesmo. Não que você vai abandonar a sua vida aqui, vai deixar de viver a sua vida aqui. O mundo, o planeta, enfim, tudo, ele vai evoluindo e a gente tem que acompanhar a evolução. Lá atrás, na época ou antes de Jesus, na época de Jesus, meu espírito, nossos espíritos, viveram lá atrás acompanhando a evolução daquele tempo. Hoje, o nosso espírito vive nesse tempo, na evolução desse tempo, acompanhando a evolução tecnológica, acompanhando, enfim, o sistema, tudo, mas não quer dizer que a gente tenha que aceitar tudo também. E você só deixa, e você só passa a entender o sistema que rege esse planeta, o sistema que cultural, enfim, num todo, que rege essa humanidade, quando você começa a conhecer a si mesmo, você começa a olhar, a ter comunhão com Deus. Que aí você começa, você está acompanhando, você está sendo multidão, você acompanha a multidão. A multidão anda sempre naquele mesmo padrão. E, de repente, em todo esse processo que eu acabei de falar, você para, olha e pensa, por que que eu tenho que acompanhar essa multidão? Por que que eu tenho que ir para onde eles estão indo? Tem outro caminho aqui. Onde é que esse caminho vai me dar? Onde é que vai me levar? Você já começa mas tudo isso também não só o conhecimento mas tudo isso que eu passei para vocês, gente eu escutei algo a gente se preocupa tanto em se elevar espiritualmente, não é? A gente tem medo de descer não é isso? Vamos dizer assim, de descer. Eu aprendi algo esses dias, um espírito me ensinou. Ele veio conversar comigo e ele me falou uma frase que ele falou assim, no dia que você compreender o que eu acabei de te falar, você vai entender muito dos seus mistérios. E ele disse para mim. Descer não é cair. Descer não é cair. Se elevar não é subir. Subir não é se elevar. E cair não é descer. Nem sempre quando você desce, você cai. Nem sempre quando você se eleva, você sobe. Nem sempre quando você sobe, você se eleva. Nem sempre quando você cai, você desce. E ele falou isso para mim no dia que você entender o que eu acabei de te falar. Você vai entender o mistério da sua vida. Você vai entender os seus mistérios. E foi um Exu que me falou isso. Eu falei, tá bom. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês, que eu senti de falar. E, na verdade, eu não sabia o que eu ia falar, sabe? É o que eu falei para o Pedro, eu falei para todos. Eu não vim, só vim com algo entre aspas, vamos dizer assim, até na preparação. Eu me coloquei como instrumento nas mãos de Deus. Eu falei, Senhor, me orienta. Me usa como teu instrumento. Me usa como tua serva. Eis-me aqui. Eu sentei aqui, eu não estava pensando em nada. E eu fui ousada para Deus, porque quando eu pedi isso aqui para o Pedro, eu não sabia o que eu ia falar. Eu disse assim para ele, eu posso falar algo? Ele falou, pode. Eu não tinha nada na minha mente, mas eu virei meu pensamento para Deus. Eu falei, Senhor, eu de mim mesma nada posso fazer, mas o Senhor pode todas as coisas através de mim. Que o que sair da minha boca seja palavra de vida para aqueles que estão aqui. Que não eu, Pai, mas o teu Espírito possa me guiar. E eu sei que aqueles que foram enviados para me orientar, os teus servos, estão na mesma posição que eu estou, como serva. E aquele Espírito que vier para estar aqui do meu lado, me intuindo, me ajudando, me orientando em tudo que eu tenho que falar, ele também está como teu servo. E assim aconteceu. E eu agradeço a Deus por isso. Agradeço a Deus por ter sido um instrumento dele para a vida de cada um de vocês, inclusive para a minha, porque eu acabei de aprender muito mais hoje. Porque teve coisas que saíram da minha boca e que alguém aqui na minha mente disse assim, escute, acrescente isso na sua vida também, no seu dia a dia. E eu quero agradecer por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém.